coração, ó Deus, capaz de ir. Por amor de Cristo anunciar a paz, anunciar a salvação a quem precisa ouvir. Dá-lhe um coração, ó Deus, capaz de ir. Pois sou testemunha do teu grande bem, sou testemunha do perdão e da consolação. Anunciar tão grande salvação de Deus, que por amor na cruz se entregou por nós. Seu sangue precioso nos purificou, nos dando novo acesso ao coração coração, ó Deus, capaz de ir. Pois sou testemunha do teu grande bem. Conheço bem que só Jesus pode fazer. Quero anunciar pra todo mundo que Ele fez por mim. Oh, oh, leva-me aos corações feridos. Anunciar tão grande salvação de Deus, que por amor na cruz entregou por nós. Seu sangue precioso nos purificou, nos dando novo acesso ao coração do Pai. Um coração que ama pra valer, um coração que ama porque crer.